Hey, hey, hey, hey, meu irmão por opção, São Ribeira, Mario, essa é pra tu, parceiro. Não pode ser tão tarde, tão pouca eternidade, pra encontrar a força, a tal liberdade. Por onde tu andava que eu nunca descobri, não podia imaginar que você tava logo ali. Pronto pra falar, mas não podia se expressar, porque dentro de alguém a verdade pode estar. Na amizade eu descobri que a tristeza não é forte, individualismo é que aumenta o seu porte. Na frase que eu escrevo, substantivo é comum, procura adjetivo, não andar com qualquer um. Tento entender porque amigos se calaram, os pontos que decidem, vírgula, só separam. Com tudo definido, a afinidade foi fluindo, ninguém percebeu, mas a amizade foi surgindo, foi crescendo com emoção e muita diversão. Hoje, amigo, te digo, sou teu irmão por opção. Com certeza, você sempre me ouviu. A amizade naturalmente surgiu, lado a lado, no dia a dia com paz. A gente sorriu como amigos de verdade, com certeza. Você sempre me ouviu. A amizade naturalmente surgiu, lado a lado, no dia a dia com paz. A gente sorriu como amigos de verdade. Meu colado, lado a lado, tamo junto na cena. Ganhei um irmão com quem divido os problemas. O sobrenome é diferente, a aparência também. O sangue não é o mesmo, mas aí o que que tem? Ele é flu, sou Botafogo, moleque. Ele curte um pagode, eu sou amante do rap. Ele até que é bom de bola, eu jogo de teimoso. Ele é tranquilão e eu tô sempre ansioso. É tanta diferença, ao mesmo tempo parecido, tipo imã e metal. Ganhei um grande amigo. Tem gente que estranha, até fala besteira, não conhece o valor da amizade verdadeira. Mas eu conheço, e dela não abro mão. Precisando, tô aqui, eu falo de coração. É porque der e vier, na dor, na diversão. Ninguém me obrigou, sou teu irmão por opção. Com certeza, você sempre me ouviu. A amizade naturalmente surgiu, lado a lado, no dia a dia com paz. A gente sorriu como amigos de verdade, com certeza. Você sempre me ouviu. A amizade naturalmente surgiu, lado a lado, no dia a dia com paz. A gente sorriu como amigos de verdade. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. A gente sorriu como amigos de verdade. Como amigos de verdade.